Iguaçu, Itapuã, o Mike Liberal, São Francisco. Quando ele sente? Sandra 04, solo azul, 37, direita, solo azul, nas palavras. 39, boa. Tá, mais o litoral, só chama a turma na frequência 198, última na licença. 198, na licença da presente, mais litoral. Salvador, só pra passar mais litoral, passando sobre a rua Piatã, entre Itapuã e Pituaçu. Já vai prosseguir pra Pituaçu, mais direto? Negativo. Vai manter o sobrevoo na praia de Piatã, mais litoral, pra dentro das suas imediações. Quando for para deslocar, se reporta o Mike Liberal. Manda o setor na pista para reportar ao livrar o Mike Liberal. Tá, bravo, uniforme, Sierra, prossiga. Tá, Bravo Uniforme Serra, contato radar 79.000, no Oeste do Rio de Janeiro. Afirmativo, a chegada prevista é a chegada a mão, procedimento 8, a ILS 70, pista 90. E na prova de mais super, que está a chegada a mão. Tá, livre, sobrevoa em Piatã, vai sobrevoar paralela a partir de Pituaçu, mais literal. Sete, mantendo paralela com o Bravo da Sete. Ok, Sete. Oi, 1-1-6-0, sem identificação do sentido da Bonete 1 para a 0-5-0. Terna repetida para a terna 91-7, base pela direita. Sente, mais atitude, seja o base pela direita, bota girando base. Ah, 3 giros mesmo. Sente. Quebec, Mike Lima, Lima, Solo, Luz, Luz, Monaco. 747, controle sobre onda 0298. Azul 42 Vaz 9, contato agora com a Aja, tudo dia com o autorizado pela Salvoana. Salvoana via Azul 42. tem a chegada, chama 6301. Para receber no Cacatão, vai ser 190, ele siga. Ativo 126, espera comunicado, confirme a transição de vocês. Nativo, é com 190, reporte para você. O 960, eu informo o tráfego com redução de 12 horas, 7 milhas e meia, rotação 44, correndo nordeste, mantendo piada de pés, não interferiu na sua aproximação. Tenente, voo 960. Nove, chama Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 3.8.4. 3.8.4. uniforme Serra, confirmando o visiteiro. Passando o Guilherme. Gente, só tem um cheque no equipamento, não vou resolver uma chave. Agora recebendo cruzando 5.510 graus. Channel 6311, esse é para 2010, sem instruções. QNH 1022, autorizando o sinal de USXV e informe estabilizado. Channel 6311, não tem ajuda, né? Cidade voadora ou passamento certo, totalmente visual. Negativo, desça via, apenas está livre da restrição de estrutura na posição altura. Gente, bravo uniforme Sierra, continuando na chegada, desça para o 3.010, que é na zona 022. 3.010, que é na zona 022, bravo. Cruzão 71, não tinha identificação, desça via chegada a bordo para 4.010, que é na 1022. Cruzão 90, autorizado descida para 2.110, que é na 1022. última aeronave chegou? Sancha na torre na frequência 198 da semana 95. Frequência da torre, aprovar 3 na hora. Frequência da torre 198 da semana 95. 198 da 3 na hora. Bravo uniforme, Serra, autorizado, escuta para 2.000 pés, PH1, 022, autorizado, chamado procedimento em ambiente, 70, pistola 0, reforma como estabilizado. Escuta para 2.000 pés, o Bravo uniforme, Serra, autorizado, ele é 70, pista 10, reforma para 4.000 estabilizado. Então, eu faço a torre agora, tá? Gosto que é a posição da 104. Agora, gosto que Você é autorizado mesmo, eu tenho que estar em zero. Alô, eu mantendo zero, você. 808 autorizado, cruzando 028, a meta. Estimado para a prova de rolê. E o relatório que vai ser de mil reais. Serra, com de chama a torre na frequência 198 do sinal 95. 198 do sinal 95, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Informador aqui é o papapapá, Bravo Uniforme, certo? Está brigado, localizador? Qual é o Bravo Uniforme? informa o Sierra, continua a aproximação, informa a área que está ali. Torre Salvador, seria possível cancelamento para o Bravo de Informe Sierra prosseguir para a pista 7? 17, você está com a hora. Confirmação. Bravo de Informe Sierra, Reportará a base pela direita da 17, o Bravo de Informe Sierra. Chegando a 312, mantenha a ponte por agora. Acho que o oficial da colação do 0 contra o simulador do 0 desse momento. 208, onde foi o oficial? Base da 17, pela direita, o Bravo de Informe Sierra. Uniforme Sierra, ponto final no 7. Patango Oscar, Azul Sierra. Patango Oscar, Azul Sierra, com contato radar na decolagem. Tiver na saída Momo até 3.000 tem, que na verdade era 2.2. Saída Momo 3.000, Oscar, Azul Sierra. Patango Zulu e Yankee Yankee para o senhor. Patango Zulu e Yankee Yankee, como impressão personal? Patango Zulu e Yankee Yankee, troca o transponder para 0241, com a fim de altitude que irá manter se segurar a via litoral. 0 graus 1 no norte. Yankee do Neto, pouso autorizado, direção do final, então no 7, o Bravo em Franciar. 0241, entendido 065, via litoral, ainda sem contato radar, aguardando estabelecer contato do Zulu e Yankee Yankee. Eu e Yankee Yankee, qual foi o tipo de instrumento? O que é? Ciente 337-47 mil, ele é sem contato, se vai manter 065, em atração para o Instituto, aguardando contato radar. X-Track, taxi de artista, livre à esquerda, aponte livrando na papá. Aponte livrando na papá, o Bravo de Fácil. Para subir até 3.100 pés, o Canadá é 022, reporte ao controle para subir até 065 de Lula adiante. Patango Eco Zulu 90, 2.500 pés no atraso, vai formar esse turco em frequência livre para a descoordenação. Continuando para o número 050. Vocês, curam o Zulu Patiano, dessa via para 2.000 pés. Via após o período para 2.000 pés, Senegal 022, final de aliança, autorizado para estabilizar. 7 após. Gol 2, 1, 7, 4, 4. Gol 2, 1, 7, 4, 4, 4. Papel Oeste, Gol Sistema, como recebe o controle? Poderia confirmar? Papel Oeste, Gol Sistema, como recebe o controle? A 5, 5. Gol 2, 1, 7, 4, como recebe o controle? Recebe o claro. Sente. Dessa via até 2000 pés, utilizando o procedimento IOS 60 pistão a 0, pela vara 022. Atentando pela moto 4 metros P, depois pelo controle do Sul. Sente, a parceira 2000, descida, a parte mobilizada, 2000 pés. 2, decolada 15, puxando agora o controle do Salvador, 120, décima 8. 208. Com Mantua, Salvador, bom dia, o Olimpo 08. Olimpo 08, contato radar na decolagem, suba via saiu da Cuca, traz Jama, traz direto radial 050. Prossegue na saída da Cuca, Jama, desse radial 050, Olimpo 08. Jama, tio, livre de voo 250, autorizado. Livre de voo 250, Olimpo 08. Para a subida. MA 250, acionando a identificação dessa via chegada com a média 1, nível de voo 060. Temos o Lula 500, conforme o estimado de ingresso terminal e o estimado de pouso. Thank you. Frequência 1000 decimal 85, contando 95 decimal 45. 1-2-3-6-5-2-5-4-5, Jané 63-2. Autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 1-2-0 graus, corrigindo 1-5-0 graus, 1-2-2, vento 1-5-0 graus, 1-2-2. Ciência, linha e folga 90-3-0-4. Bom dia, Gol 1-2-3-0, na final da chata lá. Gol 1-2-3-0, avistado autorizado, pouso, pistola 0, vento 1-4-0 graus, 0-9-2. Livre pouso, Gol 1-2-3-0. Gol 3-3-0-4, cancelado 2-8, chama agora o controle, Salvador, 1-2-0, fecha 1-8. 1-2-0-8, com Salvador, 3-3-0-4, bom dia. Radar na decolagem, suba a via, sai da Arboruno, transição alerta, para nível de voo 360. Arboruno, alerta, 360, 3304. Batango Oscar, Golfo Sierra, confirma o nível que cruza. Não recebo o modo Tiago, Oscar, Golfo Sierra, chefe novamente. Davi Tomeu Lima, informe para o cancelamento do plano IFR. Capitão Bosque, você é confirmando o cruzo. Plano 250 dessa via para 2000 pés, pode chegar ao altimento na 022, autorizado na procedimento. Ele execução, informe estabilizado. Plano 250, cancelada as restrições de altitude em Itália. Plano IFR cancelado aos 3-0, submantendo o 105. Solo aos 3-1, seguindo à direita, chame o sol Salvador, 1-2-1, 10-9. 2-9, 1-2-3-0. Centro Recife, frequência 1-2-6-8-5 até 1-2-5-4-5. Chama Centro Recife 1-2-6-5 a 0-1-2-5-4-5. Então, Oscar Golf Sierra, Fensa da Encerrado, 103 milhas noroeste de Salvador. Para serviço de informação e alerta, chame centro, 12085, antena 12545. Frequência 1, 2, 3, decimal 3, 5, alterna 1, 2, 3, decimal 8.